Faz chin-chin, quer o bling, chin-chin, joladinho. Faz chin-chin, quer o bling, chin-chin, joladinho. O sistema faz chin-chin, o fogo quer o bling, e a latinha de chin vira lâmpada de Aladim. Passa três pedidos, mas tu tá perdido, não esquece que a sua alma ficará comigo. O sistema faz chin-chin, o fogo quer o bling, e a latinha de chin vira lâmpada de Aladim. Passa três pedidos, mas tu tá perdido, não esquece que a sua alma ficará comigo. Eles pedem na parada, eles pedem no sinal, trocado, abandonado, consideram marginal. Sequelado até umas horas, há dias sem dormir, sem motivo pra sorrir, com vontade de sumir. Isso não é vida, sem expectativa, da dependência química, um pouco latrocina. O sistema é letal, não dá ponto sem nó, libera o goró, consome o melhor pó. A bomba é o crack, é o lixo, transforma os mano em bicho, constrói o genocídio do povo oprimido. E assim somos mendigos, jogado nas calçadas, com ratos e baratas. O sistema faz tintim, o fogo quer o plim, e a latinha de tim vira a lâmpada de Aladim. Passa três pedidos, mas tu tá perdido, não esquece que a sua alma ficará comigo. O sistema faz tintim, o fogo quer o plim, e a latinha de tim vira a lâmpada de Aladim. Passa três pedidos, mas tu tá perdido, não esquece que a sua alma ficará comigo. Faltou oxigênio, a morte é o prêmio, o crack é a praga do terceiro milênio. Todo dia vejo, já não me surpreendo, de meia e meia hora tem um irmão morrendo. Não é só lá na vila que os mano vacila, Porto Alegre, Viamão, Alvorada e Caxias. É epidemia, é mó correria, as mina tão bem louca por causa das mardita. A cachaça e a pedrita, a cachaça e a pedrita. Peço misericórdia ao Pai Celestial, o homem traz discórdia e propaga o mal. Entre o semelhante, repare meu semblante, a tristeza em meu olhar. Mas tenho que ser forte pra enfrentar a morte. O corte foi profundo, mas tenho que aguentar, fraquejar jamais. Sou guerreiro do gueto, resgatar os esqueletos é minha missão, com Deus em comunhão, firme e forte na palavra. O rap é nossa arma contra a drogadição. A ti peço perdão pelos manos que se foram e os que me restaram. Só peço proteção pro moinho nazedar, parar de derreter, pra merda não feder. A borracha queimada, a mãe atordoada, chorando nas quebradas, chorando nas quebradas. Não fume pitico, escute o que eu digo, não caia do pinico, não caia do pinico. Não fume pitico, não caia do pitico, não caia do pinico, não caia do pitico. O sistema faz chin-chin, os loucos quer o plim, e a latinha de tim vira a lâmpada de Aladim. Passa três pedidos, mas tu tá perdido, não esquece que a sua alma ficará comigo. O sistema faz chin-chin, os loucos quer o plim, e a latinha de tim vira a lâmpada de Aladim. Passa três pedidos, mas tu tá perdido, não esquece que a sua alma ficará comigo. O sistema faz tintim, os loucos quer o plim, e a latinha de tim vira a lâmpada de Aladim. Faça três pedidos, mas não esqueça que a sua alma ficará comigo.